grande cavalgada. Prepare o seu cavalo que vai ter piseiro na festa animada. Alô, meu vaqueiro, vai ter cavalgada. Descele seu cavalo e vamos pegar a estrada. Sai bem cedinho pra não chegar atrasado. Reúne com os amigos e toma mé dobrado. No fim da cavalgada vai ter um grande piseiro. Muita mulher bonita, filha de fazendeiro. Vaqueiro bom de braço, cavalo corredor. Eu vou pra cavalgada encontrar meu amor. Vamos embora pra cavalgada, dançar piseiro na festa animada. Vamos embora pra cavalgada. Chegou o dia e a galera embala. Vamos embora pra cavalgada, dançar piseiro na festa animada. Vamos embora pra cavalgada. Chegou o dia e a galera embala. Aí vaqueiro caro, papai. Vamos embora que foguete não dá ré. Bora todo mundo pra cavalgada que vai ter piseiro na festa animada. Alô, meu vaqueiro, vai ter cavalgada. Sele seu cavalo e vamos pegar a estrada. Sai bem cedinho pra não chegar atrasado. Reúne com os amigos e toma mé dobrado. No fim da cavalgada vai ter um grande piseiro. Muita mulher bonita, filha de fazendeiro. Vaqueiro bom de braço, cavalo corredor. Eu vou pra cavalgada encontrar meu amor. Vamos embora pra cavalgada, dançar piseiro na festa animada. Vamos embora pra cavalgada, chegou o dia e a galera embala. Vamos embora pra cavalgada, dançar piseiro na festa animada. Vamos embora pra cavalgada, chegou o dia e a galera embala. Vamos embora pra cavalgada, dançar piseiro na festa animada. Vamos embora pra cavalgada, chegou o dia e a galera embala. Vamos embora pra cavalgada, dança piseiro na festa animada. Vamos embora pra cavalgada, chegou o dia e a galera embala. Chegou o grande dia, minha galera embala. Vamos embora que esse é o piseiro da chapada, seu rompimento, papai.